Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos pelo Facebook e pelo YouTube também. Você que está nos assistindo, ouvindo, participe. Envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, estamos nesse domingo, 18 de abril de 2021, uma linda manhã do nosso outono brasileiro, hoje fresquinho aqui em Santa Bárbara do Oeste, nublado, mas uma temperatura muito agradável. E é sempre que eu digo, com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara, estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje, com muito prazer, né, vamos dialogar a respeito de talvez uma das obras mais importantes que o mundo tenha conhecido, que é o Livro dos Espíritos. E hoje também, em particular, eu quero dar os parabéns à minha irmãzinha, a Norma, que ela receba um beijo enorme aqui de Piracicaba. Um bom dia a todos. Excelente, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos. Mais um domingo gostoso, né? Hoje essa chuvinha da noite aí deixou a manhã agradável. Eu acredito que nós estamos numa manhã normal da França, viu, Geraldo? Eu acho que em homenagem à nossa viagem pela França, à nossa viagem ao nosso em homenagem ao nosso querido Allan Kardec, eu acho que o clima está propício, né, para a gente se sentir presente na França. Nossa, que bacana, muito bom. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, como vocês viram, foi batizado com o nome 18 de abril de 1857. E essa data é uma data especial para todos os espíritas e para toda a humanidade. Porque na visão espiritual dos fatos terrenos, no dia 18 de abril de 1857, ficou registrado o momento em que o homem desvendava à humanidade uma outra vida além dessa vida. Notícias dessa sociedade espiritual chegavam ao mundo pela mediunidade. As trevas davam lugar à luz dessa boa nova. Muito bem, meu amigo, meus amigos, hoje o programa será diferente. Hoje nós não leremos e estudaremos o livro Fonte Viva, nem o livro do Caibar, que são parábolas e ensinos de Jesus, porque resolvemos fazer uma lembrança, uma homenagem ao Livro dos Espíritos, editado exatamente nessa data, e é dessa maneira que a gente começa, voltando ao passado. Vamos mergulhar no túnel do tempo e vamos nos sentir na França do século XIX. E é dessa maneira que a gente começa o programa, tentando reaver aquelas imagens, a vida como era no passado. Estamos na França de 1854, no reinado de Napoleão III. O Segundo Império se movimenta em grandiosa expansão geopolítica do Estado francês. A sociedade francesa vive uma expressiva prosperidade material, um grande desenvolvimento da indústria e do comércio. Uma aura de mudanças se instala na mente do povo francês a França iniciava o sistema religioso criado por Augusto Comte como coroamento de sua carreira filosófica. Uma grande agitação da sociedade francesa mudando rumos políticos, filosóficos e religiosos. A França se agitava novamente, estremecia conceitos seculares e avançava na compreensão dos conceitos religiosos. Estudiosos reivindicavam um novo caminho da filosofia da história e ousavam rever conceitos da filosofia da ciência. Nessa atmosfera febril, vemos um homem, professor e pedagogo, um tanto cético, observando fatos e fenômenos estranhos que se repetiam nos salões da aristocracia francesa. Vendo os fenômenos intrigantes que se multiplicavam à sua frente, despertou a sua curiosidade e passou a observá-los com maior frequência. Se aproximou desses fenômenos, olhou, pensou, refletiu e contestou. Ao longo de meses e no silêncio de suas meditações, despertou o desejo de buscar mais, de ir além do fato palpável. Queria atingir a essência daqueles movimentos e admitiu a existência de uma força desconhecida que movimentava mesas e objetos. Assim, nascia uma pesquisa incansável que lhe tomava as 24 horas do dia. 20 meses de profunda observação, milhares de páginas escritas, teses que se expandiam, dúvidas que eram sanadas e um novo caminho se abria naquele momento. Aquele mecanismo intrincado, misterioso, começava a ser decifrado. Tudo ganhava uma lógica, tudo começava a fazer sentido. Sua crença naquelas pesquisas era coroada pela fé raciocinada. Tudo ganhava uma nova luz. Chegava-se mais perto do Criador. Ideias novas, conceitos esclarecedores, teses que se mantinham e fundamentavam uma nova filosofia. Um braço lúcido da ciência, enfim. O professor Rivaio estava envolvido de corpo e alma. E num neologismo do professor surgiu uma palavra para batizar esse movimento: espiritismo. Duas jovens sensitivas, posteriormente reconhecidas como médiums, se aproximaram do professor Rivaio e vozes do além, de espíritos de outra dimensão, começaram a se manifestar por Julie e Caroline Baudin, de 15 e 18 anos, respectivamente. O professor perguntava e as médiums incorporadas respondiam. Quanto mais elaborada a pergunta, mais eruditas eram as respostas. O professor Rivaio organizou centenas de perguntas e surpreendeu-se com a qualidade das respostas. Organizou em assuntos e desse trabalho nasceria um livro. A evidência de uma força inteligente se expressava na sequência dos fatos e a intuição do professor ficava cada vez mais lúcida, surgindo intuições e percepções sublimes. Iniciava o ano de 1857 e todo aquele trabalho do professor ganhava status de uma pesquisa racional e coerente, muito próxima da ciência da sua época. Finalizava o conjunto de 501 perguntas com respostas lúcidas e belas. Nascia o livro. O evento de lançamento de O Livro dos Espíritos foi marcado para o dia 18 de abril de 1857, na cidade de Paris, França. Junto com o livro, surgia a figura de um nobre estudioso, o codificador da obra, que assinava com o pseudônimo de Allan Kardec. Em pouquíssimo tempo, a edição se esgotou e novas reimpressões foram necessárias. Nova impressão e tudo era ardorosamente lido pela sociedade da época. Em um ano, a doutrina espírita ficava difundida em toda a França e viajava pelo mundo as boas novas. Uma revolução de ideias borbulhava no mundo e, particularmente, na sociedade francesa. Esse texto, meus irmãos, fica como uma imensa gratidão que todos nós aqui do programa Visão Espírita fazemos a Hippolyte Lyon Denis Arrivé, o nosso Allan Kardec, o reconhecimento pelo legado que ele deixou para a sociedade terrena, a partir do qual começamos um estudo que nunca antes havia ocorrido na humanidade. E uma porta se abre para desvendar outros caminhos além dessa vida. É com essa introdução que começamos o programa Visão Espírita, nos situando no momento da França, do mundo, em que Kardec, sob a influência de espíritos purificados, dava início à doutrina espírita. E é dessa maneira que a gente começa diretamente as perguntas e respostas em homenagem a essa data tão sublime. Luiz, qual a importância do Livro dos Espíritos para a humanidade? O que mudou com a chegada desse livro? Você está sem voz, Luiz. Pode falar, Luiz. Mudou a percepção da... Está ouvindo? Está ouvindo. Tá. Mudou a percepção do ser humano com relação à sua própria existência. Nós já tínhamos a questão do cristianismo, né? E a gente conheceu a importância que Paulo foi para o cristianismo. O cristianismo, com a entrada em cena do Paulo, ele se expandiu, né? Saiu daquelas quatro linhas e teve, assim, uma repercussão maior para a humanidade. O espiritismo não é diferente, Geraldo. O espiritismo, os espíritos nos trouxeram essa informação riquíssima. Agora, nós, espíritas, precisamos nos conscientizarmos que, se nós não trabalharmos pela sua divulgação, ele vai ficar enclausurado nos centros espíritas. Essa semana aconteceu um fato que eu, inclusive, divulguei lá no nosso grupinho. Um livro que estava nas minhas mãos, eu cataloguei no Vadimeco, e eu tive a colaboração de uma confreira, e ela leu o livro e catalogou. E esse livro agora passou de novo pelas minhas mãos. Eu não tinha lido. E eu fui lê-lo em algumas questões e eu disse, meu Deus, que maravilha. Então, você veja, é uma obra-prima que passou pelas minhas mãos, mas eu não li. Eu dividi o trabalho e fiquei sem aquela informação. Então, nós, espíritas, precisamos nos conscientizarmos disso. O livro espírita ele é como a candeia. Ele tem que ser colocado em cima do alqueire. Nós não podemos chegar, ficar difundindo e forçando os outros. Mas nós temos que possibilitar as pessoas que elas conheçam essa obra. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que ela tem um trabalho assim. Ela pega o livro e ela deixa num banco do jardim. Aí uma pessoa acha o livro. Uhum. E nós sabemos como as pessoas são receptivas àquilo que foi por acaso. Agora, se você diz, ah, você precisa ler esse livro, é muito importante, é uma maravilha, aquilo assusta. Então, nós, espíritas, precisamos criar maneiras para que essa candeia possa ser vista por todos aqueles que nós nos relacionamos. É o nosso trabalho. O nosso programa está de parabéns, porque leva às pessoas essa informação e procura fazer com que elas se interessem por aquilo. Espera um pouquinho, deixa eu conhecer isso que eles falam tanto, que eles dão tanta importância, deixa eu conhecer isso. Então, que nós consigamos fazer com que as pessoas se motivem a reproduzir essa divulgação que nós fazemos. É isso aí, Geraldo. Eu achei muito interessante, Luiz, a frase que você disse, que a chegada do Livro dos Espíritos mudou a percepção da vida. Eu achei muito interessante, porque muitas pessoas entendem que a vida é aquilo que você vê apenas. A vida é muito mais além do que você vê. É, substancialmente, aquilo que você sente. E o Espiritismo abriu essa porta para que percepções, outras características, outras sensibilidades se aflorem para que o nosso olhar não fique fixo aqui na Terra. Muito bem. Excelente, Luiz. Muito obrigado. Alan, no conjunto da obra, vendo o Livro dos Espíritos, hoje 1.019 perguntas, extenso, com vários assuntos, o que nós, sociedade terrena, além do que o Luiz falou, o que nós ganhamos com esse livro? É uma pergunta excelente, meu amigo Geraldo. O Livro dos Espíritos, a gente pode chamar ele de um divisor de águas. Até esse momento, né, vamos dar essa data de hoje, né, 18 de abril de 1857, até esse momento, nós encontrávamos um mundo muito ligado ao materialismo, né? Existiam e existem ainda algumas doutrinas, alguns grupos que estudavam o espiritualismo, né? Acreditando na existência de algo além da matéria. Sim. Quando Kardec, então, surge com o livro, ele chama Livro dos Espíritos. Isso já é, para mim, um nome muito importante para a gente discutir, porque não é o livro do Allan Kardec, é o Livro dos Espíritos, porque foi tudo ditado por espíritos. Kardec é o coordenador, né? Ele assumiu uma missão, uma função extremamente desgastante, fisicamente falando, e até financeiramente. Ele era uma pessoa respeitada no meio educacional francês. Ele tinha livros de gramática, né, do francês. Ele era bem conhecido, bem respeitado, uma pessoa extremamente culta. E quando ele recebe essa incumbência da espiritualidade de assumir a coordenação do Livro dos Espíritos, foi para ele uma missão que custou 12 para 13 anos da vida dele, perdeu os empregos, vivia de forma bem financeiramente difícil, trabalhando de sol a sol com lâmpada de lampião que soltava aquele monóxido de carbono e luz de velas muitas vezes, com tinta, imagine, caneta, tinteiro, né? Então, assim, o trabalho, se Allan Kardec tivesse nascido em 2021, ele teria muito mais recurso. Ao mesmo tempo, ele teria muito mais distração para fazer na vida, mas ele teria que ter mais foco, mas ele teria muito mais recurso para divulgar toda essa doutrina. Ele, quando publica isso na França, né, eu gostei muito do começo que você fez, Geraldo, porque você tentou dar um contexto de como estava o mundo naquele momento, né? Era um mundo ainda muito saído do primitivo, ainda nós estávamos pouco, estava muito perto da Alta Idade Média ali, nós estávamos saindo de um nível de caverna para uma civilização que ainda está se construindo. E quando ele lança esse livro, ele precisava lançar um livro, um nome novo. Então, você pode ver que na capa do Livro dos Espíritos ela tem livro, ou como que ele chama? Espiritualista. Né? Lá em cima tem um título no livro lá que agora me sumiu a cabeça. É um livro espiritualista, é uma filosofia espiritualista, claro. Está escrito em cima, filosofia espiritualista. Ou É seja, o exatamente, espiritismo. Allan, está assim, ó, Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita sobre a Imortalidade da Alma, Natureza dos Espíritos. Isso. Isso, porque o espiritismo é composto de, ele está dentro do guarda-chuva do espiritualismo. É um dos espiritualistas. Mas não é tudo que é espírita. Então, há uma grande confusão que é importante a gente salientar aqui, que tudo que se fala de mediunidade espiritual é espiritismo. Não. Espiritismo, ele tem que se basear no livro filosófico que é esse, que é a base doutrinária da doutrina espírita, está contido neste livro chamado O Livro dos Espíritos. Ele fala. Eu acredito que por que eu chamei ele de divisor de águas? Porque ele fala da imortalidade da alma, que até então pouca gente se manifestava dessa maneira. Ou seja, nossa alma é imortal, né? Ele fala das relações do homem encarnado com o homem desencarnado, das leis morais. Ele vai falar das leis morais, as leis essenciais da moral. Ele vai falar do que nós vivemos hoje. E do que nós vivemos no futuro, né? E ele segue os ensinamentos de um grupo de espíritos elevados que ditaram, através de muitas médiuns, né, essa filosofia maravilhosa que nós temos aí a honra e o orgulho de falar que nós somos espíritas, porque nós compramos essa ideia sem. Completamente, somos convictos dela. Então, se há uma importância, né, como você pergunta, né, se há uma. O que nós ganhamos nesse conjunto dessa obra, né, o que nós ganhamos nessa obra, nós ganhamos uma porta de abertura para nos demonstrar a imortalidade da alma. Talvez para mim isso seja essencial. Para a gente poder hoje falar que somos espíritas. Se você não partir desse ponto de vista, inclusive no começo da obra ele pergunta: se você não tem convicção em Deus, pare de estudar. E se você não tem convicção na reencarnação, também pare. Não vale a pena você estudar isso. Vai perder seu tempo. Agora, a partir do momento que você acredita em Deus, na mortalidade da alma, esse é o caminho, mas é um caminho de grande construção. Para nós como seres imortais, como espíritos imortais. E é interessante, Allan, essa sua resposta, porque numa visão um pouco mais superior, assim, como se fosse de cima olhando para baixo, quando o livro foi lançado, eu escrevi no texto da introdução, o livro foi ardorosamente lido. Quer dizer, era uma carência do povo, estava precisando dessa informação. Então, o povo tinha as suas necessidades, as suas carências, e o livro foi a chave na fechadura. Então, se difundiu super rápido, foi isso, né? Foi, porque logo surgiu uma outra edição, logo aquilo havia uma lacuna a ser preenchida, né? Inclusive a gente encontra estudos espiritualistas anteriores a Kardec, né? Aí de 40, 50 anos antes de Kardec já existiam grandes estudos espiritualistas, não na abrangência que Kardec tomou esse porte, né? Mas ele fez uma transformação muito grande e realmente a partir do momento que as pessoas começaram a entrar naquele livro, né, a começar a pegar aquela nova visão filosófica do mundo, começou a explicar muitas coisas que aconteciam com ela e com a vida, né? Fala, Luiz. Fala, Luiz. Eu tive uma experiência com relação a isso. Quando o livro se torna assim um best-seller, né, ou ele aparece, o pessoal vai só por esse fato examinar. O vademécum ficou 7 anos sem ser publicado. Aí, quando a Boa Nova lançou, começou a vender assim a rodo, né? E aí eu fiquei desconfiado, porque o vademécum é um livro de pesquisa, não é um livro de leitura popular. E aí eu fui na estante virtual, começou a aparecer vademécum lá no sebo, novinho para vender. É que as pessoas, quando a Boa Nova publicava, que é o livro mais vendido, as pessoas compravam. Aí, quando elas pegavam o vademécum, diziam assim, meu Deus, aqui não tem nada, é tudo... Eles nem entendiam o que tinha na mão. É? Então, eu chamei a atenção da Boa Nova e disse assim, por favor, tira de lá, porque as pessoas estão comprando e nem sabem o que que é. Então, tem esse fator. Ele fica famoso, a turma compra para saber o que que é. Para estar na moda. É isso aí. É. E vale uma referência, o Kardec fez esse trabalho monumental, e vale uma referência. É aquela frase de Vitor Hugo, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, uma referência a Amélie Boudet, que era a esposa de Kardec, que esteve com ele esse tempo todo, realizando o trabalho de companheira, de amiga, e certamente facilitando muito o trabalho de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos. Então, essas foram duas perguntas iniciais que nós apresentamos ao Luiz, ao Allan e a todos vocês que estão nos ouvindo. E agora, para a gente se deliciar com o Livro dos Espíritos, são 1.019 perguntas. Ontem até conversava com o Luiz, falou, Luiz, é muito assunto e é muito tema interessante para em uma hora e meia a gente falar. Então, eu vou pegar algumas perguntas aleatórias, o Luiz escolheu, o Alan também, e a gente foi selecionar algumas perguntas, só para vocês verem o nível em que a obra foi dada ao mundo. Então, eu digo que o Livro dos Espíritos tem 1.019 perguntas, centenas de textos elaborados e escritos por Allan Kardec. É uma obra robusta, lúcida, fruto da pesquisa e da observação, que merece ser lida e refletida por cada um de nós. No Espiritismo, não existe aquela triste imposição do passado, ou crê ou morre. O Espiritismo traz luz e liberdade de pensar e propõe: leia, pense, reflita, questione, estude e vá mais além. Você é livre para escolher. Então, essa conotação, essa apresentação do Livro dos Espíritos é o primeiro sinal da liberdade espiritual que todos procuramos. E aqui eu passo a reproduzir algumas perguntas selecionadas desse maravilhoso livro, e eu faço aqui a pergunta ao Luiz, a pergunta 42 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E o Espírito, pelas médiuns, responde: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Luiz, qual o seu comentário? Você está. Kardec colocou. Você veja que o próprio Kardec. Tá ouvindo agora? Tá. Você veja que o próprio Kardec colocou, né, que a doutrina dos espíritos ela é uma progressão, né? É, na época, realmente, isso não tinha condições de ser determinado. Mas hoje, a nossa ciência já progrediu em muito, e você sabe que eles têm uma estimativa muito próxima, né, da idade das coisas. E o nosso planeta, né, é sabido que ele tem por volta de 4 bilhões e meio de anos. É sabido que a idade do universo gira por torno de 15 bilhões de anos. Então, a cada dia se vai tendo informações que naquela época não tinha. E vamos atualizando essa informação. Então, hoje, com a questão do carbono 14, uma série de recursos, o ser humano, através da sua inteligência, através do seu esforço, ele pode datar as coisas e fazer uma estimativa da época em que aquilo aconteceu. É o progresso. Agora, você veja que os espíritos não revelam isso, que é uma coisa que o ser humano pode descobrir por si, né? E esse espírito que nessa ocasião responde, ele, inclusive, na ocasião, ele acha que seria louco quem tentasse, né? E nós vimos que o progresso se fez e hoje se tem condições de datar a idade de todas essas coisas. É isso aí, Geraldo. Muito interessante e fica como lição para todos nós exatamente o seu comentário, Luiz. O Luiz leu a resposta, mas atualizou a resposta. Então, é isso que devemos fazer com a doutrina espírita. Como o próprio Luiz destacou, o espiritismo é uma doutrina em ascensão, em progressão. Vários outros ensinamentos se incorporarão a essa doutrina no futuro. Novos conhecimentos. Então, todos nós, ao lermos essa obra, devemos ter essa visão de futuro, que tudo na vida vai sendo desvendado aos poucos. É isso, Luiz? Sim. Muito bem. E aí, dando sequência, eu escolhi para o Allan uma pergunta que é muito interessante e, por vezes, é a dúvida de muita gente, né? Allan, na pergunta 330, eu pergunto: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Quer dizer, eles estão desencarnados, estão no mundo espiritual, não sei quantas décadas lá desencarnados, e eles sabem quando vão reencarnar? E a resposta vem assim: pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que têm de retornar ao corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Qual o seu comentário, Allan? É interessante essa pergunta mesmo, Geraldo. Sabe por quê? A gente, quando está encarnado, né, existe um grande temor da morte. Né? A gente fala assim, nossa... Né? A gente sabe que vai morrer, mas normalmente não sabe quando. Mesmo uma pessoa que está doente, numa situação terminal, também não tem essa certeza. Né? Ele sabe que vai morrer, mas não sabe exatamente que dia que vai morrer. Ele está ali. Alguns, né, alguns pressentem a morte até de uma forma assim mais latente ali, né? Ele tem gente que vai quase se despedindo de todos naquele momento próximo à morte, né? E com isso a gente realmente não tem uma data. Eu costumo brincar assim com todo mundo. Eu fazia uma palestra sobre isso, falava assim: olha, todo mundo aqui vai desencarnar. Que dia mesmo? Pra ninguém sabe, né? Então, porque isso é um ciclo, né? Só que, segundo o mesmo Livro dos Espíritos, falam que a morte é uma libertação do espírito de uma prisão que é o corpo físico. Então, se a gente se assusta com esta morte enquanto encarnados, a gente, que eu digo de modo geral, né, as pessoas do modo geral, imagina como espírito eu ter que entrar numa prisão, né? Eu vou ser aprisionado num corpo que vai vivenciar provas e experiências, que vai conviver num núcleo cultural, que vai passar por experiências, que vai fatalmente necessitar buscar uma evolução. Você imagina a apreensão que deve ser o anterior, tempo anterior à reencarnação. Deve ser uma apreensão maior do que a nossa apreensão da morte. Por quê? Porque nós, na morte do corpo físico, somos libertos do corpo físico. Né? Na morte, nós somos libertos do corpo físico. Na encarnação, nós somos aprisionados no corpo físico. Então, se eu temo a morte, que é a liberdade do corpo físico, imagine quanto que eu temo o aprisionar num corpo físico. Deve ser algo realmente muito intenso nos sentimentos daquele momento, né? Daquela experiência, né? Desse processo. Agora, existe um ensaio do Allan Kardec no mesmo Livro dos Espíritos que eu gosto muito, faz tempo que eu estou me preparando aí com estudos, com reflexão, para avançar um pouco mais esse ensaio, que é o quê? quando ele defende a ideia de que nossos corpos físicos irão durar muito mais, né? Que eles foram feitos para durar mais. Nós nos desgastamos muito com as emoções. E essa duração vai ser de tal maneira, há um momento que eu vou interexistir com o plano espiritual e encarnado, eu vou ter consciência da minha desencarnação, vou poder até convidar meus amigos, oh, pessoal, sábado vocês vão em casa que eu vou desencarnar na semana que vem e eu vou fazer uma despedida lá, né? Eu quero me despedir de vocês, tal, porque eu preciso ir para o plano espiritual para eu poder avaliar como vai indo minha experiência, minha evolução espiritual e poder receber um novo corpo, né? Esse corpo aqui já está com 200 anos, já não está muito, muito apto a me ajudar no contínuo da evolução. Então eu vou desencarnar. E quando eu desencarnar nesse momento, eu vou ter canais de comunicação com quem ficou encarnado e com quem ficou desencarnado. Quer dizer, a mediunidade, que hoje para nós é algo surpreendente ainda, com o passar do tempo, vai ser algo natural para todos nós. Do jeito que a gente está se falando aqui, né, vai ser o jeito que a gente vai falar com espíritos desencarnados. Lógico que dentro de merecimento, dentro de certas condições, mas nós vamos ter muito mais latente esta oportunidade de troca de experiência com o plano espiritual. Então, sim, quando nós estivermos desencarnados e prestes a reencarnar, eu acredito que hoje a sensação de apreensão deve ser maior do que a qual nós temos hoje em relação à morte. Deve ser algo realmente interessante para a gente experimentar, viu? Muito interessante, Allan. E a gente relendo essas obras da doutrina espírita em geral, como você mesmo salientou, os espíritos em geral, de média evolução, eles têm essa percepção muito clara, né? Os espíritos falam, em breve eu voltarei a reencarnar, né? Eles sentem que está chegando o momento de voltar para a Terra. E eles vão se preparando cada vez mais. Então, isso se percebe no mundo espiritual. Quase todos pressentem que, chegado o momento, vai ter que voltar para a Terra. Muito bem, dando sequência, Luiz, uma nova pergunta. Meu som E tá é? bom? Está ótimo. Ah, Está ótimo. ótimo. Tá bom. E essa pergunta que eu vou ler para o Luiz tem que ser feita para pessoas desse livro, do Allan e do Luiz, porque eu percebo que é uma pergunta difícil. A questão 71, Luiz. Em que o Kardec pergunta ao espírito de verdade: a inteligência é atributo do princípio vital? Então, primeiro precisamos entender o que é inteligência e o que é princípio vital. E a resposta do espírito de verdade: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Eu achei uma resposta bastante densa. Como você nos explica isso, Luiz? Existe até uma frase do Léon Denis que, de forma equivocada, alguém mudou essa frase, né? Porque o Léon Denis coloca que a coisa começa a surgir nas plantas, depois passa para os animais e para o hominal. E aí acrescentaram que surge nos minerais. E, por incrível que pareça, lembra assim um cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós repassamos. Porque o Léon Denis não fala dos minerais, ele começa nas plantas. E aí Kardec coloca exatamente isso, os espíritos colocam exatamente isso. Nos minerais, nós não temos uma vitalidade, o fluido vital. Nós temos a irritabilidade que eles colocam. Começa a aparecer o fluido vital nas plantas. Nas plantas, elas possuem o fluido vital como o animal e como o ser humano. Agora, o princípio de inteligência começa a surgir nos animais. Existem, inclusive, muitos relatos, por exemplo, um tigre, quando ele pegava uma presa, ele pegava com a boca e ele fazia um movimento, atirando a presa e utilizando o esforço do peso da presa para poder pular um obstáculo. Então, isso aí, você vê que, por exemplo, os macacos, eles querem quebrar alguma coisa, usa uma pedra para quebrar, né? Então, isso aí começa a surgir aquilo que os espíritos chamam o princípio espiritual. E o ser humano, então, seria um destaque, porque no ser humano já está desenvolvida a inteligência, né? A capacidade de discernir. Isso aí aborda um aspecto muito interessante da doutrina espírita, que eu cataloguei como a gênese espiritual. Em que momento surge o espírito? Né? E os próprios espíritos não foram concordantes com relação a isso. Existiam grupos de espíritos que achavam que a gênese surgia lá no mineral. E grupos de espíritos que achavam que o espírito surgia somente na fase hominal. Então, a doutrina espírita não é unânime com relação a isso. E o próprio Kardec coloca: existem dois sistemas. Então, qualquer pessoa que for fazer uma palestra sobre esse assunto, ela tem que mencionar dois sistemas. Mas normalmente o que nós assistimos é o seguinte: as pessoas falam sobre aquilo que elas acreditam, né? E está errado. Nós estamos divulgando a doutrina espírita, nós não estamos divulgando o nosso pensamento. E, aliás, Kardec tinha muita preocupação com relação a isso. Dizia assim: olha, a minha opinião, ele enfatizava, né? E você vê que nós mesmo aqui temos esse cuidado: olha, isso aqui é uma minha opinião. E eu particularmente, eu entendo o seguinte: é como uma fábrica, né, de automóvel. Você tem lá o pneu vindo de um lado, a chapa vindo do outro, o banco vindo do outro, o cinto de segurança de outro, a bateria de outro lugar. Você monta isso tudo, forma um carro, mas você não tem um carro. Você vai ter o carro a partir do momento que você bota a gasolina e dá a ignição. Quando você dá a ignição, aquele conjunto mostra que é capaz de funcionar. Então, eu particularmente entendo que existe o princípio espiritual que surge lá no animal e se transforma em espírito a partir do momento que o ser é racional. Ele é capaz de tomar decisões, ele é capaz de ter o seu livre-arbítrio e é capaz de assumir responsabilidade pelos seus atos. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz, o que você falou, né? Uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa é o que você acredita, o que você Isso. quer ver, né? Você tem a tendência de ressaltar o que você quer ver, o que você acha. Temos um cuidado de doutrina espírita, Kardec fala isso. Eu, Geraldo, acredito que possa acontecer tal coisa. Então, ao pronunciarmos, ao falarmos sobre o espiritismo, você deixa claro, uma coisa, outra coisa, não é isso? O Geraldo, e além disso, nós aqui enfatizamos muito isso, a questão da generalidade e concordância dos espíritos. Kardec, lá no livro da Gênesis, na introdução, deixa isso muito claro. Espíritos que haviam habitado a Terra e haviam demonstrado um conhecimento imenso numa generalidade de assuntos, foram convocados a elaborar o livro dos Espíritos. Então, foram espíritos selecionados, né? Seria a nata da inteligência e moral humana. Esses espíritos, ele os convocou para responder às perguntas que estão no livro dos Espíritos. E o único que usou esse método e o livro publicado foi Kardec no Livro dos Espíritos. Por isso que ele diz: tomem muito cuidado com aquilo que vem depois, porque não pode contradizer isso que está no Livro dos Espíritos. O próprio livro que ele fez, o Evangelho, segundo o Espiritismo, quer dizer, de conformidade com o livro dos Espíritos. A Gênese, segundo o Espiritismo, de conformidade com o livro dos Espíritos. Então, nós recebemos muitas informações novas, através de escritores novos, espíritos que manifestam alguma informação pela primeira vez. Não é que nós tenhamos que jogar no lixo porque não está no livro dos Espíritos. Não é isso. Nós deixamos de lado para que eles possam ter comprovações de outros espíritos que se manifestem sobre esse assunto. Eu não sabia disso quando comecei o vadimeco, mas sem eu saber, os espíritos comandam isso. Eu reuni no mesmo local assuntos iguais ditos por pessoas diferentes. Quer dizer, é uma possibilidade de nós fazermos esse trabalho a partir de agora. É isso aí, Geraldo. É exatamente assim, foi o que o Kardec fez, né? A Revista Espírita e o Livro dos Espíritos. Aquilo que ele ainda tinha algumas dúvidas, ficava na revista até maturar e poderia ou não, mais tarde, fazer parte da doutrina, né? Muito bem. Dando sequência, e observe o teor das perguntas e a qualidade das respostas. Eu pergunto ao Allan a pergunta 332 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta do espírito de verdade: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Allan, perguntas e respostas de alto nível. Qual é o seu comentário? Olha, veja que aí nós estamos falando da reencarnação. Então, é um espírito desencarnado querendo voltar, certo? Não é o espírito encarnado querendo sair do corpo. É o processo da reencarnar, de eu voltar a ocupar um corpo físico, ok? Só para deixar claro o movimento que nós estamos falando aí. Então, pode o espírito apressar ou retardar? Pode, como aí a resposta deixou claro. Por quê? Somando a resposta da pergunta anterior, que eu mesmo acabei por responder, se eu vou entrar num processo de prisão ao reencarnar num corpo físico, eu posso ter medo da prisão, eu posso ter medo da minha prova, eu posso ter medo do que eu vou vivenciar. E também não vou, eu não vou. O espírito respondeu e chamou até de covarde, né? Mas eu não vou chegar tanto, porque pode ser um tipo de covardia, mas pode ser um tipo de insegurança, né? Podem ser outros medos também, né? Que a hora que chega naquela hora, porque a gente, a única forma da gente evoluir é através da reencarnação. Eu preciso dela, preciso estar encarnado para evoluir. Então deve chegar um momento no plano espiritual que a gente está às portas desta situação. Você precisa reencarnar. Existem casos que a gente leu de espíritos que estão dentro da barriga já reencarnado no corpo físico e desistem de encarnar. E aquela criança nasce um natimorto, né? Ele nasce sem o espírito porque aquele espírito que começou a organizar o seu processo de reencarnação desiste. Há aqueles que desistem até antes disso, que eles não querem reencarnar e ficam achando tudo quanto é desculpa para isso. Mas existem também aqueles que querem reencarnar e não podem ainda, precisam reencarnar para evoluir, sentem essa necessidade, mas ainda não tem o momento certo para essa reencarnação. Existem aqueles que querem reencarnar, vão reencarnar em uma situação, não querem reencarnar, mas vão reencarnar de uma forma compulsória. Então, compulsoriamente, colocar em uma situação. Esse lembra muito o processo de desencarnação. A A partir sua fala está do interrompida, viu, Alan? encarnado. sugerir um repouso, lógico, dentro de uma condição, dentro de um momento, né? Dentro de um eu posso apartar minhas inclinações. Também posso, eu posso bem num momento ele travou aqui, gente. Travada, pressionando. Tá travada a sua imagem, travou? A sua voz fica. Agora voltou. Agora voltou, Alan. Voltou? Tá voltando. Voltou então, a sua imagem meio. Então vamos lá. Nós estamos com problemas. A gente está com algum probleminha de conexão de internet. Você veja que o Luiz está saindo e voltando. A gente está com alguns probleminhas, mas vamos lá. É mais ou menos assim, como se a gente estivesse tentando reencarnar, né? Então, olha lá, o Luiz tentou reencarnar, mas não voltou. Olha lá. Ele tá lá no plano espiritual, né? Eu estava titubeante ali, eu fui voltei, mas é mais ou menos esse o processo, né? No plano espiritual, a gente quer tentar, quer a reencarnação, é o único caminho da evolução. Eu fico no plano espiritual estacionado no meu processo evolutivo. Eu não vou nem para trás nem para frente. Eu vou ter cursos, eu vou aprender, vão me ensinar algumas coisas, mas para eu provar que eu evoluí, eu preciso fazer a prova. Qual que é a prova? A encarnação. Então, eu fujo da prova, mas eu não tenho como evoluir. Eu não consigo passar para a segunda série se eu não fizer a prova final da primeira série. E a prova final da primeira série é a encarnação. Então, a gente Nossa. pode adiar, mas fugir eternamente não. Porque se a gente ficar tentando fugir, fugir, vão nos colocar compulsoriamente na sala para fazer a prova. Fala, vai fazer a prova. Pode ser que você não vá bem. Ou que você vai ter que passar por isso, não tem sombra de dúvida que você vai ter que passar por isso. E é interessante, Alan, isso que você falou, porque nas leituras que fazemos das obras espíritas e de comentários de trabalhos mediúnicos, o espírito desencarnado, aos poucos, lentamente, ele vai recobrando lembranças, fatos que aconteceram em outras reencarnações. E em algumas situações, eles sabem que ao conviver com determinada situação, ou com determinado indivíduo, com determinada mulher, ele já tentou essa experiência 3 vezes, e as 3 vezes ele fracassou. Ele fracassou. E aí ele está desencarnado, chegam para ele e falam: meu amigo, você vai ter que voltar a conviver com essa pessoa, porque você tem uma dívida, não só com ela, como com a circunstância que lhe rodeava. Então você se prepare bem. Então o indivíduo se prepara. Mas na hora de reencarnar, é natural que ele fique inseguro. Eu já errei 3 vezes. Vou, não vou, vou, não vou. Então, essa é um drama antes da reencarnação, mas que tem que ser trabalhado para ele aceitar. Você falou errou 3 vezes, eu acho que eu já errei algumas coisas umas 10 ou 12 vezes. Então, você imagina, a hora que chega ali na porta da reencarnação, você fala assim, ai, Jesus, e outra vez, né? Nossa Senhora, não deve ser Vai fácil, ser não. jubilado. Jubilado, nossa, fazia tempo que eu não Olha, eu ouvia não essa palavra. escutava essa palavra também. Luiz, agora para você, lendo a questão 336, Kardec pergunta: poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança em que houvesse de nascer? Quer dizer, o corpo se desenvolve, mas não tem espírito. E aí, o Espírito de Verdade responde: Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Qual o seu comentário, Luiz? Geraldo, na tua tradição, tem que nascer vital. E existem outras tradições que dizem tem que nascer para viver. Eu classifico essa questão como uma das mais importantes, principalmente na questão do aborto. Você vê que existem muitas associações médicas, inclusive médicas e espíritas, que classificam a questão das células-tronco como um aborto. E eu boto isso nessa questão. Os espíritos sabem que aquilo, aquelas células-tronco estão sendo reservadas para a produção de órgãos para transplante. Eles sabem que ali não vai gerar um corpo para viver. Né? Então, isso aí é altamente correto, e aí, nesse ponto, eu acho que a medicina deveria, o espiritismo deveria contribuir com a medicina, porque eu acho altamente legal a produção de células-tronco para a reprodução de órgãos. Que o objetivo da medicina é esse, é produzir órgãos humanos para serem transplantados. Então, se o espírito sabe que aquele embrião não vai ser destinado a viver, ele não vai designar para aquele embrião um espírito para ficar enclausurado ali enquanto ele está congelado. Entendeu? Então, eu acho bastante interessante isso. Eu lembro que assim que eu comecei no espiritismo, eu fui num congresso de medicina lá em São Paulo, em Pinheiros, e aquele autor daquele livro Pureza Doutrinária, me falhou o nome dele. É Arilex, né? Arilex, era um cara muito conhecedor do espiritismo. Então eu fiz uma pergunta baseada no Aksakoff. E aí ele encostou em mim e disse assim: você já leu o Aksakoff? Aí eu disse assim: sim, já li o volume todo, os dois volumes, muito interessante. Aí ele assim: não adianta fazer essas perguntas aqui, eles entendem bastante de medicina, mas não entendem de espiritismo. Então, ele fazendo uma crítica aos médicos, né? Porque realmente a tendência é essa. É você se aprofunda naquilo que você gosta, naquilo que você tem afinidade. E essa questão é fundamental para que os médicos possam se posicionar de uma forma diferente como vem se posicionando. Não há aborto para os casos de célula-tronco destinadas a transplante, porque são embriões criados para o transplante e não para um espírito renascer, reencarnar. É isso aí. Muito interessante, Luiz. E no momento que nós escolhemos essa pergunta que você forneceu, eu fiquei pensando uma coisa, Luiz, e até a sua opinião sobre isso. De maneira precipitada, em geral, os encarnados acham que tem ciência só aqui, mas tem ciência também do outro lado. Quando você lê aquela obra Missionários da Luz, o processo de reencarnação do Segismundo é um processo científico. Ali está sendo todo planejado um momento da encarnação. Então, muitas vezes, as pessoas entendem que cientista só tem aqui, estudioso só tem aqui, e do outro lado tem anjinho. Não, do outro lado tem ciência também, tem escola, tem pesquisa, tem simpósios, tem encontros. E eu digo que a ciência daqui é uma expressão menor da ciência de lá. O que que A você, o Alan, podia falar sobre isso? ciência, a arte, tudo. É, eu diria, a ciência avançada lá. A ciência Aqui é a avançada. ciência retardada. Aqui é um rascunho, rascunho. Eu rascunho, isso aí. Aliás, em alguma obra do André Luiz, não sei se eu acho que é André Luiz, que um espírito se desdobra e ele vai ao mundo espiritual e ele vê uma obra de arte, uma pintura. Ele fala: nossa, essa pintura é do pintor tal. Aí o indivíduo fala: olha, não é bem assim. O pintor tal, que estava reencarnado, ele se desprendeu do corpo e viu essa imagem e reproduziu lá na Terra. Então é uma outra visão, é uma outra percepção, né? Como já foi dito. Geraldo, por isso que aqueles espíritos que se desdobram eles não querem voltar. É verdade. É verdade. É tão gostoso, é tão mais amplo que eles. Pode falar. Não, e tem um assunto muito importante nisso que o Luiz acabou de citar, porque é o seguinte: a inspiração de um autor numa pintura, numa composição, numa poesia, ela normalmente vem do plano espiritual. Então, as pessoas, compositores de obras escritas, pintadas, cantadas, de qual maneira for, os artistas, eles são pessoas muito sensíveis, que conseguem perceber sentir esta inspiração no plano espiritual. Só que, infelizmente, quando começam a cobrar do artista produção, produção, produção, aquela inspiração começa a ficar meio deturpada. E muitos artistas, né, que querem essa produção começam a usar de subterfúgios para tentar ter essa mesma sensibilidade. Então, se viciam em drogas, em bebidas. Podem ver o histórico que nós temos de grandes compositores, grandes, até hoje, grandes intérpretes de música que falecem aos 40, 50 anos de idade, após o uso exagerado de substâncias tóxicas, né? Uma tendência desta pessoa sensível, porque ele é sensível, legal. Ele vai perceber essas coisas no plano espiritual, legal. Mas ele também precisa de um suporte psicológico para isso. Ele também precisa de orientação mediúnica para o que ele está acontecendo com ele. Então, quando nós, na inspiração, conseguirmos dar suporte a essas pessoas mais sensíveis, a nossa mediunidade vai avançar de forma muito mais coerente e equilibrada. Hoje, infelizmente, estas pessoas se prendem a essas situações com vontade de continuar sentindo aquela inspiração, que daí já não é mais natural, porque ele está preso à matéria, ele está preso a outras coisas, a vender, a ganhar dinheiro. Ele já não é aquela inspiração de trazer ao mundo arte, é inspiração para produzir dinheiro para o bolso dele, né, Luiz? É isso que o Alan está falando, e nós precisamos explorar mais isso, porque as pessoas precisam entender, né? E por isso que nós as remetemos ao livro dos Espíritos. A inspiração você pode obter se elevando. Aí você pega direto na fonte. Os pajés conseguiam essa inspiração tomando aqueles troços lá da selva. As E os ervinhas, artistas, como não querem se elevar, vão pelo meio. O químico me leva lá, eu não preciso fazer força e não preciso mudar minha vida, né? Então, que nós possamos entender isso. Quanto mais nos elevarmos, mais nós viveremos de forma contínua dentro dessa inspiração. Não tem mágica, não existe mágica. Ou nós nos elevamos, ou nós vamos ficar na rasteira. É isso aí. muito bom. Essa próxima pergunta que eu vou fazer ao Alan, na minha opinião, é uma das perguntas que mais me tocam quando eu leio o Livro dos Espíritos. É a questão 344, e ela, o ideal seria que o mundo inteiro entendesse isso. A pergunta é, eu falo ao Alan, em que momento a alma se une ao corpo? Já é uma pergunta ampla. E o Espírito de Verdade responde: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até um instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Olha a qualidade da resposta vindo por médiuns tão jovens. Alain. E detalhe, né? Esse aí é o Espírito da Verdade, né? Respondendo aí, né? Então, assim, é um nível de resposta muito importante. Essa pergunta e essa resposta, há uns 10 anos atrás, ou 12, se eu não me recordo agora o tempo, foi alvo de uma discussão no programa Visão Espírita. Nós tínhamos lá entrevistando um médico, geneticista, né? Se eu não me engano, a especialidade é esse, né? Não precisa falar o nome aqui, Geraldo. Eu e você entrevistamos ele, né? Ele estava entrevistando, nós dois, entrevistando ele. E ele defendendo que o espírito só se ligava ao corpo ao nascer, né? E aí nós puxamos essa resposta, essa pergunta, né? Mostrando para Exatamente. ele. Falou, não, você está equivocado. Porque isso aqui é a resposta dos espíritos, não é a nosso ponto de vista aqui, é dos espíritos, ó. Na concepção começa a união do espírito. E o completa união dos dois é aproximadamente aos 7 anos de idade. Quer dizer, não é nem ao nascer. Ao nascer, aquele espírito, em princípio, está reencarnado, ele está num corpo de carne. Mas essa reencarnação, esses primeiros 7 anos ainda, a criança ela fica vivenciando o mundo espiritual e encarnado muito latente, os dois. Tanto é que é normal a criança aí de 3, 4 anos ter amigos imaginários. Para nós, para ela, muitas vezes são espíritos que ela está convivendo, né? Ela convive muitas vezes com o plano espiritual. A gente vê também, tem um livro, Casos Sugestivos de Reencarnação, 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, do Ian Stevenson. Ele conta de muitas crianças anteriores aos 7 anos que contavam plenamente da sua reencarnação anterior. Então, esse processo começa na concepção, né? E olha que interessante. Se é na concepção que começa uma reencarnação, por que que existem? Olha como que. Eu não vou responder tudo isso. Eu vou levantar as perguntas agora. Agora eu vou fazer um pouco de polêmica, né? Por que que num estupro, algumas engravidam, outras não? Houve uma permissão da espiritualidade para o espírito nascer ali. Porque ele está começando a encarnação naquele momento da concepção. Por exemplo, nós temos um caso, o Luiz vai lembrar, de uma De menina que Lages. nasce, uma menina que nasceu com uma microencefalia, quer dizer, a mente dela não processava as coisas. E ela ficou de cama, mas com o corpo completo, né? É o corpo dela normal. E os pais foram cuidando dela, cuidando dela. Quando ela era moça já, ela começa a aparecer com umas sensações. Eles começaram a perceber nela umas coisas diferentes, chamaram o médico. O médico chegou lá e falou: ela está grávida. Falou assim: Meu mas Deus. como assim ela está grávida? Aí quem que poderia ter engravidado ela, né? Tinha havido uma reforma na casa, vários operários foram lá trabalhar e um daqueles lá devem ter estuprado ela e ela engravidou. Aí o pai e a mãe foi consultado, falaram, olha, a gente pode fazer o aborto no caso dela, né? Aí o pai e a mãe falaram assim, mas ela tem risco de vida com essa gestação? Não, risco de vida não. Então vamos deixar a criança. Deixa a criança. A criança nasceu um menino. O menino cuida da moça até hoje, porque os pais da moça faleceram. E Puxa, quando sim. eles faleceram, o menino que cuida da moça. Então, olha aqui, eu estou cortando a história bem cortada, né, para a gente não se alongar muito, mas olha que interessante, né? Foi um estupro, foi, mas houve uma permissão espiritual para ter uma vinculação espiritual ali de um espírito naquela concepção. Houve uma gestação e nascimento de um menino que veio a cuidar dessa mãe. Né? Ele foi educado pelo pai e pela mãe para entender que ela era a mãe dele e tal, de uma forma bem clara, e ele cuida da mãe na ausência dos pais, né? Então, assim, a gente tem que entender que se é na concepção que há uma vinculação espiritual, há sempre uma permissão do plano espiritual para isso, né? Há um ministério no plano espiritual que trabalha nesse processo da reencarnação. Então, naquele momento, há a vinculação de um espírito. Por que que se vinculou naquele casal, ou naquela concepção, ou naquele momento, com aquela pessoa? Aí nós teríamos 1 milhão, 1 bilhão de explicações dos porquês de ser aquele espírito lá. Mas, normalmente, numa concepção, de um casal unido, né? De um casal que se escolheu, né? Para ser casal. Normalmente, nessa concepção, os pais, em desdobramento espiritual, aceitam aquele espírito para reencarnar como filho deles. E o filho reencarnado escolhe os pais para a reencarnação. Então, o processo é muito bonito. É um processo que tem muita gente envolvida antes de uma concepção realmente acontecer, porque ali há a vinculação de um espírito que vai ser futuramente reencarnado e contar dentro dos números dos vivos. E é interessante essa sua resposta, Alan, que você delimita o momento em que cientificamente é considerado, a partir de agora existe vida, né? Uma vida biológica, existe uma vida, existe um espírito encarnado, porque isso é um assunto que mexe substancialmente com os abortos do mundo, né? Houve um tempo, inclusive, que era permitido o aborto até os 3 meses, né? Lembra? Hoje ainda existe uma lei no Supremo que está autorizando até 12 semanas, né? É E isso aí. isso é um Mas problema gravíssimo. já existe um espírito. Muito bem, 10 horas e 41 minutos. Geraldo, deixa eu fazer aqui uma homenagem à Regina Arruda, que é nossa ouvinte aí de todo domingo, porque ela falou que hoje é o aniversário dela também. Então, além do Nossa, verdade. nascimento do Livro dos Espíritos, ó, Regina, você deve ser mais compromissada com o plano espiritual, porque nascendo no dia que veio ao mundo o Livro dos Espíritos, você tem que conhecer ele de cor salteado de trás para frente, hein? Muito bom, meu É um parabéns belo à Regina. presente para você. Parabéns, viu, Regina, por estar com a gente também. Quase todo domingo aí. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito bem. Essa próxima pergunta eu dirijo ao Luiz, e também é uma daquelas perguntas que tem que ter uma grande base para responder. É a questão 585, em que Kardec pergunta: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Então, essa é uma pergunta científica que o Kardec fez ao espírito de verdade. E as respostas? Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há, evidentemente, 4 graus. Luiz. Aí Kardec coloca exatamente como é, né? É aquilo, corroborando aquilo que eu falei anteriormente. Os minerais são inorgânicos. Sob o ponto de vista orgânico, você tem as plantas, você tem os animais e você tem os homens. Agora, sobre o aspecto de desenvolvimento, os minerais e as plantas seriam orgânico e inorgânico. Agora, o animal que já abriga o princípio inteligente pode ser considerado uma terceira classe. E o homem que abriga o espírito, uma quarta classe. Então, existe uma diferenciação a partir do grau de desenvolvimento intelectual. Então, realmente, tem que ser levado sobre esse aspecto, né? Sobre o aspecto de existência do princípio espiritual e do espírito, considerar 4 classes: o mineral, a planta, o animal e o homem. Agora, sobre o aspecto de físico, é orgânico e inorgânico. O mineral é o inorgânico e os 3 outros orgânicos, que eles têm o fluido vital, né? Que aí é exatamente o ponto-chave. O fluido vital é comum aos 3 reinos. E no inorgânico não existe ainda essa condição. É isso aí, Geraldo. Interessante. E essa pergunta e essa resposta comprovam aquela conversa que nós tivemos agora há pouco de que existe ciência lá também. Porque para alguém responder nesse nível, é alguém que tem um grande conhecimento dessa parte orgânica e inorgânica, né? E aí, Alan, agora eu passo a você uma pergunta que é muito muito comum, né? Todos nós, um dia, acho que todos já passaram pela situação de um parente desencarnar, um pai, meu pai desencarnou, minha mãe, meu irmão, né? E é natural que logo após a morte, a gente fique sabendo, fique perguntando a si mesmo assim, como será que ele está? Será que ele está acordado? Será que ele está dormindo? Será que ele está sentindo dor? Será que ele está sentindo frio? Será que ele está chorando? A doença que levou ele à morte, ele continua doente? É natural que todo mundo pense nisso. E aí a pergunta que o Kardec faz, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? É uma pergunta geral. E a resposta é objetiva. Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Explica aí, Salam, como é que funciona isso? Esse é um processo natural, né, que acontece com a gente. Imagina só, nós passamos aí 70, 80 anos dentro, aprisionados, vamos usar o termo que a gente já usou, que vem do Livro dos Espíritos mesmo, aprisionado num corpo físico. Quando eu saio desse corpo físico, quando eu já não preciso dele para continuar meu processo de vida espiritual, é difícil me desapegar dele. Eu fiz muitas coisas. Todas as percepções enquanto encarnado vieram do corpo físico. A grande maioria, né? Vieram do que eu ouvi, do que eu vi, do que eu senti, do que eu escutei, do que eu toquei. As emoções vêm dos sentidos do corpo físico. Tem as emoções da espiritualidade, da mediunidade também, sim. Mas a grande parte, né, da nossa vida sensorial é do corpo físico, passando informações para o espiritual. Sem esse corpo físico, é natural que a gente fique um pouco perturbado, né? A gente fique um pouco desorientado, a gente fique um pouco sem entender o que está acontecendo com a gente, né? Existe um cordão fluídico que liga o espírito ao corpo físico, enquanto encarnado. Quando a gente desencarna, mais rápido ou menos rápido, há o desligamento desse cordão fluídico. Existem casos de pessoas que ficam presas ao corpo físico, porque são muito materializadas, até a decomposição do corpo. E existem casos que são cortados, esse laço fluídico é cortado, ao desencarnar o corpo físico, automaticamente. São casos raros dos dois lados, aí eu estou dando casos extremos, né? O normal é que a gente desencarne, fique um pouco preso àquele corpo físico e, tomando consciência da desencarnação, a gente se desprende daquele corpo. Isso é o vamos chamar assim, é o estado médio normal, né? O que pode nos ajudar nesse processo? Bom, primeiro, nós precisamos estudar. O conhecimento nos liberta, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente começa a conhecer esse processo, e a gente, eu brinco sempre assim, né? Você acordou, sentou na cama, tentou passar o pé no chinelo, ele passou reto, você começa a prestar atenção. Fala, epa, tem coisa esquisita acontecendo comigo aqui. Você vai para o banheiro, olha no espelho e não se vê. Epa, eu acho que tem alguma coisa rolando aqui, né? E daí, se você não sentir o cheiro do cafezinho cedo, então aí, meu amigo, comece a ter a certeza que você está desencarnado. Mas e aí, o que, que eu faço nessa hora? Prece. Precisamos ter o hábito da prática da prece. Porque o que a prece faz com a gente? Ela aumenta nosso nível vibratório durante aquela prece. A partir do momento que eu aumento o meu nível vibratório, os espíritos que sempre estão nos ajudando nesses processos, muitas vezes é o que eles precisam, de uma pequena elevação da nossa vibração para ele poder ser visto e poder te ajudar. Então, a prece é algo importantíssimo para se lembrar nesse pós-vida aí. Mas só vou lembrar se eu tiver hábito dela, né? Porque se eu não tiver a prática e o hábito dela, eu vou levar, que nem o André Luiz aí, 7 anos para lembrar disso, né? Então, pode ser. E aí, aonde eu vou ficar? Eu vou ficar onde a minha consciência me situar. E nesse local da minha consciência me situando, Às vezes pode ser que eu tenha um peso na consciência, eu tenha uma preocupação que eu não consegui resolver, e aí eu vou ficar preso a essa preocupação, a esse peso da consciência. Ou se eu sou muito apegado à matéria, eu vou ficar preso aos meus bens materiais. Cada pessoa que tocar em alguma coisa minha, eu vou querer esganar a pessoa, eu vou querer falar, não, isso é meu, o que que você está mexendo aí? Né? Então, a partir do momento que eu me desprendo da matéria e que eu consigo elevar o meu conhecimento e a minha espiritualização enquanto estou encarnado, no desencarne, eu vou ter mais rapidamente a consciência de estar desencarnado e do plano espiritual. É um processo que vai depender muito de mim, é individual. Dificilmente os espíritos podem nos ajudar nesse momento. Se a gente não se ajudar. Então, a nossa parte é o quê? Buscar o conhecimento, buscar a prece, trabalhar, meditar, servir ao próximo, fazer tudo aquilo que diz que fora da caridade também não há salvação, né? Então, eu preciso da caridade, eu preciso dessa prática, dessa mudança de hábito para eu, logo que eu desencarnar, me ver no plano espiritual. Acho que dá mais tempo de mais uma pergunta para cada um. Estamos 10 horas e 51 minutos. E só para vocês verem, se deliciarem com essas perguntas tão interessantes, com as respostas mais interessantes ainda, né? Para o Luiz, eu ainda falo, o Kardec está abordando, Luiz, sobre as plantas ainda. É a questão 587. Das plantas, ele fala assim: elas experimentam sensações, sofrem quando as mutilam. A resposta do espírito de verdade: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente, não têm a sensação da dor. Explica melhor, Luiz. Essa questão aí, eu tenho uma história sobre ela. A Raquel, lá da USE de Santa Bárbara do Oeste, me convidou, eu topei. Nós ficamos gravando o Livro dos Espíritos inteiro. Fazia a pergunta, aí eu respondia e assim por diante. E quando chegou nessa pergunta, eu falei aquilo que eu estava sentindo e o que eu vejo, né? Eu acho que vocês já devem ter tido oportunidade de assistir. O cara vai com uma tesoura assim para cortar a planta e ela se enche de som, né? E eu pensei, pô, espera um pouquinho. A planta tem a sensação, né? E eu fui falar sobre isso. Mas quando eu comecei a falar, a Raquel é médium. E aí ela assim, interrompe, interrompe, para. A espiritualidade me interrompeu. Entende? Então, na realidade, essa questão é uma coisa que ainda me intriga. Eu diria para você que eu não tenho condições ainda de respondê-la. Por quê? Porque para mim, com aquelas cenas de a planta emitindo som quando ela é ameaçada com uma tesoura, isso é uma sentido de sensação. E, na realidade, os espíritos repetem aí. É uma coisa física. E eu não entendi isso ainda. Então, eu posso deixar para o Alan responder por mim. Jogou a bola para você, Alan. Você viu que palhaçada essa, rapaz? Ao vivo, assim, né? É, eu acredito que, assim, como a planta tem um princípio espiritual que vem sendo desenvolvido, mas não tem um espírito individualizado, nesse princípio ela pode e tem oportunidades de se manter, de se preservar como uma espécie. Então, por exemplo, tem aquelas que buscam, tem mais fotossensibilidade, buscam a luz. Tem aquelas, então você vê a planta buscando uma frestinha lá para nascer lá, né? Tem outras que têm uma sensibilidade até ao som. Tem aquelas ao toque, né? Sabe aquelas que a gente brincava quando criança, né? Você colocava a mão e ela ela se fechava assim, fechava. dorme, dorme, né, que a gente fala, acho que era dorme, dorme. Você passava a mão nela, ela se fechava. Então, existem princípios sendo desenvolvidos, não sensações, né? São princípios. Princípios que, com o tempo, vão ser depurados, até chegar a poder compor um espírito individualizado. Mas que existem muitas coisas aí para serem explicadas, existem. Não é uma coisa tão fácil assim, não. É algo bem complexo. Eu pensaria, então, Luiz, pode falar. Eu pensaria assim: existe uma realidade que é a vida. E a palavra é um símbolo que nós utilizamos para tentar entender essa vida. Então, para nossa necessidade, a gente cria segmentos. A vida mineral, a vida vegetal. Então, para o homem, ainda é interessante estabelecer assim: existe um risco aqui, daqui para cá não é vida, daqui para cá é vida. Para nossa pequenez, isso é interessante. Mas, num contexto maior, tudo é vida. Talvez essa sensação que o vegetal tem, como disse o Alan, é um princípio que está se desenvolvendo. Se sofre ou não, eu acredito que não, porque não tem consciência. Pelo menos essa é a percepção que eu tive. Não sei o que vocês podem acrescentar. Então você veja como é bom você dizer que não sabe. Sim. Porque quando você diz que não sabe, você tem uma grande chance de aprender. Agora, se você enrolar, você fala, faz bobagem. Foi muito bom eu ter dito que não sabia. Porque com a conversa de vocês dois, se encadeou uma outra informação. Os espíritos dizem que o princípio espiritual surge no animal. E o princípio e o espírito no homem. Agora, o Alan me fez lembrar que também eles falam que tudo se encadeia na natureza. Então, aquilo que passa da planta para o princípio espiritual. E a planta tem uma coisa que é o princípio vital. Entendeu? Quer dizer, então, o que ela sente é uma espécie de defesa, mas não uma sensação, como você falou. Então, eu agora vou poder regravar essa questão, porque agora eu aprendi. É Tá isso aí, certo. Geraldão. Muito É, bom, meu amigo. ao vivo nós demonstramos que o nosso negócio é esse, É esse, né? né? É a É isso conversa. aí, não tem nada que esconder nem que enrolar. É, são exatamente. E a última pergunta do dia, É, do e próximo. eu achei interessante também o seguinte, que eu queria explorar. Naquela nossa gravação, o plano espiritual estava comandando a coisa. E a Raquel até então, ela só acompanhava. Ao final dessa pergunta, ela interrompeu e disse: olha, não, não, não, não, estão me falando aqui, que... entendeu? Então você vê Interessante. que bonito, que interessante quando nós estamos em sintonia. Muito bom. Não conseguimos, não falamos bobagem, né? E essa última pergunta aqui, com todo respeito, eu lembro do meu pai quando desencarnou, e a minha mãe, depois dele já sendo enterrado, ela perguntou para mim assim: ele está sentindo dor devido à morte? E aquilo ficou gravado, eu conversei com ela, e quando eu li essa pergunta, eu lembrei desse momento. E eu pergunto ao Alan, a questão 154: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E foi a pergunta que minha mãe fez para mim. E a resposta do Espírito de Verdade: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Alain? Eu gosto muito dessa resposta porque ele usa a palavra quase sempre, né? Por quê? Porque existem aqueles muito, muito apegados à vida encarnada que levavam. Esses vão sentir uma dor não física, uma dor psíquica, uma dor moral. Vão sentir a dor daquela separação, daquelas coisas que ele era apegado, daquelas pessoas que ele era apegado. daquela matéria que ele era pegado. Então, estes espíritos vão sentir não uma dor como nós imaginamos ela pelo corpo físico, não é pelo corpo espiritual, não é uma dor fisiológica, é uma dor psíquica, emocional. Fisiologicamente falando, com certeza o corpo sofre muito mais durante a encarnação do que na desencarnação. Nada vamos sentir. Interessante que eu podia explorar um pouco mais, porque houve uma pergunta aqui sobre a cremação, né? O espírito se desprende mais rápido? Não necessariamente. Não necessariamente. Tanto é que existe uma lei que todo crematório é obrigado a esperar 72 horas para proceder à cremação. Para respeitar várias doutrinas, várias formas de credo. Seria um tempo que uma boa parte dos espíritos espiritualizados conseguiriam se desprender do corpo físico, mas nem todos. Mas ele vai sentir a dor da cremação? Não, não vai sentir a dor no corpo físico. Não tem mais essa sensação, porque para essa sensação precisaria que os órgãos do corpo físico estivessem em atividade para transmitir dor ao cérebro. Não existe isso. Mas existe sim. Pode existir uma dor psíquica ou espiritual de ver aquele corpo ser consumido pelas chamas, né? Então, esse processo ainda abre uma lacuna. Essa pergunta não foi muito explorada pelos espíritos ainda. Nós não temos grandes respostas que colaborem com a gente, até porque na época do Kardec não tinha cremação, né? Que eu saiba, né? É algo que surgiu depois. Então, a gente precisa ainda. São questões que a gente deixa assim uma pergunta no ar, né? Posso colaborar? Claro, deve. Eu tive planejando sobre isso. E eu imaginei a hora que o Espiritismo puder contribuir com a ciência, nós estaremos nesses locais de cremação, colocando esses espíritos em gavetas e um grupo mediúnico trabalhando junto a eles. Nesse grupo mediúnico, você tiver, por exemplo, duas confirmações de médiuns de que tal gaveta pode cremar, tal gaveta pode cremar, sendo que a espiritualidade comandaria isso no sentido, olha, o espírito da gaveta 7 já está liberado para cremar. Entendeu? Então, você vê, Interessante. aí entraria a ciência espírita, de uma forma científica, constatada pela espiritualidade, a liberação de corpos para a cremação. Olha, E poderia ser até, desculpa, poderia ser até para o enterro também, propriamente dito, né? Porque Sim. a pessoa também fica naquela situação ali de sufocamento de psíquico, né? De estar sendo enterrado, né? Mas é interessante isso. Abriria um grande campo de estudo. Eu espero que vocês que estão nos assistindo tenham percebido o prazer que todos nós temos de conversar sobre esses assuntos. Eu acho que nós três aqui sempre temos como referência o Livro dos Espíritos. E para nós é muito prazeroso dividir com vocês isso. E gostaríamos até que vocês perguntassem mais, interagissem mais, que é, como disse o Luiz, é uma forma de todos nós aprendermos, né? Então fica aqui o recado de hoje, essa homenagem a Allan Kardec, a lembrança de 18 de abril de 1857. E é dessa maneira, Luiz, que eu pergunto a você, passo a você para que faça as suas últimas palavras no dia de hoje. A nossa homenagem a Allan Kardec, a Regina e a Norma, minha irmã, né, que estão aniversariando nesse 18 de abril. Que nós possamos ter muitas oportunidades de fazer programas como esse, levantando junto às pessoas a necessidade do instruí-vos, porque a instrução não nos leva à perfeição, mas ela nos conduz a uma reflexão. Quando nós havíamos comentado sobre o Livro dos Espíritos, nós temos que lembrar que hoje a humanidade, se não houvesse o Livro dos Espíritos, seria composta de 7 bilhões de almas. Com o Livro dos Espíritos, ela adiciona a essa humanidade mais 20 bilhões de almas. Então, a humanidade são 27 bilhões de almas. Um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Alan. Que a gente tenha se inspirado em ir até o Livro dos Espíritos, ler as perguntas e respostas, fazer as reflexões. Né? Eu mesmo que já li e coordenei estudo do Livro dos Espíritos, nem sei quantas vezes estou aqui, curioso de pegar meu livro ali e ver umas perguntas e respostas que vêm na nossa mente nessas horas aqui. Que a gente consiga ter inspirado você a estudar o Livro dos Espíritos, base filosófica da nossa doutrina, onde estão os princípios doutrinários da nossa doutrina, que você possa ter se envolvido com isso. E eu queria fazer uma propaganda para hoje à tarde, que depois eu vou divulgar nos nossos canais. O Orson Peter Carrara, que é um grande amigo lá de Matão, ele vai hoje, às 16h, organizar um estudo através da web rádio Amigo Espírita, sobre o registro histórico do Livro dos Espíritos, seus 164 anos. Né? Então, quem quiser pode me pedir o link, eu vou mandar o link, eu vou colocar, eu vou postar para todo mundo. Quem quiser ver, hoje às 16h, seria uma continuação do que nós fizemos agora pela manhã, nesse dia de homenagem ao Livro dos Espíritos. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo. Obrigado, Alan e Luiz, obrigado a vocês que nos assistiram, e que a gente possa, todos os domingos, nos encontrarmos aqui sob essa inspiração. E é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.